sentir a paixão. Meu coração te quer, é só você dizer sim. Deixa rolar, sem medo de se entregar, sem medo de ser feliz. Quero sonhar que quando acordar, vê teus olhos nos meus, tua boca na minha. Vem me beijar, anjo, vem, fica perto de mim. O amor está aqui, a vida inteira eu vou te amar. Vem sentir meu coração, estou em tuas mãos. Todo amor do mundo eu vou te dar. Vem, deixa rolar, sem medo de se entregar, sem medo de ser feliz. Quero sonhar e quando acordar, ver teus olhos nos meus, tua boca na minha. Vem me beijar, anjo, vem, fica perto de mim. O amor está aqui, a vida inteira eu vou te amar. Estou em tuas mãos, todo amor do mundo.